No banquete do rei, a glória se erguia. Utensílios de ouro na mesa se via. Mas em meio ao festim, a mão apareceu, escrevendo a verdade que Belsazar não percebeu. Sabedoria, a nossa salvação. Daniel foi chamado à luz que trouxe a interpretação que ao rei não se fosse. Ele falou com coragem, sem temor, o coração exaltado. Não glorificou o Senhor. Oh Senhor, Tu és o Altíssimo. Teu domínio sobre a terra é real. Em Tuas mãos a vida e o destino, Tua sabedoria, a nossa salvação. Sabedoria, a nossa salvação. Português e worship, acusa e vitória, bepiano, setungui dois bepiano.